301, fundo tráfego à esquerda, helicóptero, esquilo, mantendo seu tom norte sem interferir com a estripulagem da pista no zero. Decolagem autorizada, pistão no zero, vento no 20 graus, 7 nós. Teve decolagem do TAN, 360. Tchau, Fatang, informo agora da TAN, sendo rolagem, pistão no zero, mantém o setor norte sem interferir. Aproxima direto para Bata, reporte nacional para Bata. Tá visual com a aeronave iniciando, sem interferência, reporte nacional para Bata, tchau, no Fatang. São 3171, autorizado inspecionamento, portão 7, reporte táxi. Autorizado inspecionamento, 3171. Voo 1161, autorizado inspecionamento, reporte táxi. Tá na porta pra baixo, deixa eu faltar. V3 ajuste, vento 20 graus, meia dúzia de nós, reporte sol controlado, o tango. Vai dando sol, tá? V01 aos 44, controle 208, boa viagem. 208, bom trabalho, TAN 3601. Controle Salvador, muito bom dia, TAN 3601, decola 7 da 1. 3601, bom dia, está sob contato radar, subal 3600, após 2000 pés, foi direto mesmo. Após, confirme? Presente direto Leda. Presente direto Leda, o TAN 3601. Eco Zulu November, utilizado Quebec, cruza Papá até o Patinho. Considera as 4-5, presença livre, bom dia. Bom dia. Vador, TAN 3601, 9 a bordo, 13 horas e 40, Oceano Galeão. TAM 3171, autorizado táxi, via Pat Índia, eu com espera torre 18.95. Ajuste padrão, bom voo. Falando 1-1-1, pronto para o táxi, estamos com 1-8-4 a bordo, autonomia 4 horas, voltando o galeão. Voo 1-1-6-1, autorizado táxi, via Pátio Índia, com espera torre 1-1-8-1-9-5, ajuste padrão, bom voo. Pátio Índia, 18-9-5, 1-0-3, padrão, 1-8-1-1-6-1, boa noite. Salvador, bom dia, 3171, autorizado a linha Ida Velato 10, vento 110 graus, 08 nós. Autorizado a linha Ida Velato 10, 3171. Argentina 1911, approve the startup and pushback, report ready for checking. Up approach. Ah, they could run away to back. 3601, chame Recife 1250, alterna 128.35. 1-2-0-0-9-2-2-3-5, bom trabalho, tá? Igualmente. Autorizado voo 90, correção, TAM 9098, reporte para ataque. Boa noite, no 161, voo, ponto de reforma. Alinhar e manter, pista no lugar. 71 aos 53, 1208, Roberto. Ah, confirma, está 3 anos 71? Decolar 253, chama o controle em 208, boa viagem. 208, São Salvador, está 3 anos 71. De Salvador, está 3 anos 71, bom dia. 3 anos 71, bom dia, contato radar, futebol 3, pós 2000 pés, vou direto Leda. Pós 2000 pés, direto Leda, tá? 3 anos 71, obrigado. Quando subido para nível de voo 280. Sente autorizado subir até o 280, tá? 3 anos 71. Afirmo, Oscar 90 Serra, prossiga. 90 Serra, solicito autorização de rebote do Pátio 3 para o Pátio Principal, posição número 7. Gente, Oscar 90 Serra, autorizado o início do rebote, reporte para ingresso no Pátio Principal. Positivo, Serra ciente, chamará antes de ingressar no Pátio. Obrigado. Atena 1911, approve the taxi to holding point from 810 via my neighbor taxiway India. On holding points, contact tower 118-95, altimeter setting 1013, number 2 for takeoff after a buzz of turn. 1098, táxi via Índia direita, no ponto de espera, torre 118-95, ajuste padrão, bom voo. 23-295-4, obrigado, bom dia, 098. Bom, 161, decolado aos 5.6, controle 12080, boa viagem. 2080, boa noite. Controle, boa noite, voo 1161. Voo 161, boa noite, contato radar, vou para o nível 360, voo em Leda após Leda, morte. 360, Leda, voando após Leda, morte, 1161. Salvador, bom dia, voo 9277 com a Foxtrot, autorização para Goiânia. 121, decimal 9. 19. Salvador, bom dia, é o voo 9277, está com a informação Foxtrot, autorização para Goiânia. Voo 9277, bom dia, informação Foxtrot, confere. Prossiga. Voo 9277. 277, autorizado Goiânia, via Antes Luno 7, conforme rota do plano, nível de voo 400. Decolada 10, curva direita, saída Arbor 1, transição Alefa. Transponder 5512, controle Salvador, opere 120, decimal 8. Autorizado para Goiânia, nível 400, via Upper Zulu 17. Decolada 10, primeira curva à direita, Arbor 1, transição Elefa. Responder 512, 208, controle. Correto, gol 9277, reporte para pushback, sanamento 43. Reportará o gol 9277. Utilizado alinhagem de colapso no 0, vento 1, 0 graus, 8 nós. Alinhagem de colapso no 0, 9, 0, 9, 8. Paulo Salvador, aqui o Oscar Nero, Oscar 9 da Serra. Podemos ingressar no 4 de com? Afirmo, Oscar 9 da Serra, até o gate 7, reporte ao término. Aqui não é nada, mamãe, mantém posição. Total, mantém posição. Mantém posição, é 1-1. Salvador, boa, tá 3-3-9-9. Então 3-3-9-9, boa, prossiga. Para cópia barulho. Sim, meu horário do plano, então 3-3-9-9. 30, apresentado. A gente deve aparecer no sistema nos próximos minutos. Aguardo um instante para a cópia, ainda não possuo o plano. Oscar, você? Oscar Azul 2535, bom dia. Autorização Santos Dumont, Santos Bancos. Azul 2535, bom dia. Fox Trot, confere, pronto, cópia. Azul 2535, autorizado Santos Dumont, via Upezulu 44. Nível de voo 340, decolada 10, curva direita, saída Dael, lida, seguro. Transponder, 5515, controle Salvador, opere 120, decimal 8. 340, Upezulu 44, decolada 10, curva direita, Dael, lida, seguro. 5515, transponder 1208, controle Azul 2535. Correto, Azul 2535, reporte para o estacionamento, portão 1. Portaria 2535. Aos 02, controle 208, Goiânia. 208, bom dia, Salvador. Controle Salvador, bom dia, 0908, cruza 2600. 0908, bom dia, contato radar. Eu quero nível 310, sai da bomba. Bombo 310, 9098. 19191, clear takeoff from runway 10, winds 110 degrees, 8 knots. Take it out, runway 10, 19191. Solo Salvador, aqui o aviança óptica 9 Serra, estacionado na ponte 7. Obrigado, senhor Rimbaú. E um bom dia. Gente, Oscar 9 Serra, um bom dia. Vai. 911, airborne 04, contact Salvador approach 120 decimal 8. Salvador 120 decimal 8, 911. Argentina 1911, radar contact, climb cut level 360 on the departure. Sim, o Rodrigo que chamou o solo? É, bom dia. O azul, a Alfa sempre informa, solicitando condição de giro de motores em marcha lenta por 10 minutos no pátio 3, já em acordo com a Infraero. Gente, Alfa aqui de forma em reposte ao término. Sim, a gente está iniciando. Estamos 098, chame Recife, 126-85. 2-6-8-5, Salvador, o gol 9277 na 5 Lima, pushback acionamento. Autorizado o gol 9277, reporte táxi. Obrigado, pushback acionamento, pode parar o táxi. Gol 9277. Então, 3399, qualquer barulho? Então, 3399, solo. Now on frequency 125.1, if unable 128.35. 125.1 or enable 128.35. Thank you very much, terminal 1-1. Gol 9277 para táxi, nosso POB de 133, estamos com 3 horas e 40, Campinas. Gol 9277, 3 horas táxi, via parte principal Índia, no ponto de espera torre 118.95, ajuste padrão, tem um bom voo. Obrigado, táxi, via parte principal Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, assiste 10013, 9277. Tenha um bom dia, excelente trabalho. Fala Azul 2535, puxa o estacionamento na 01. Azul 2535, coordene back up de solo após a passagem do 37 da Gol, que está taxiando para o ponto de espera, em linha de pushback de estacionamento, reporte táxi. Pronto, após o Gol, autorizado, reporte da táxi 2535. With Skokai Dance, fly heavy to Abita 366, descending 2,500 feet, 10H1013. Flying to Abita Salvador, bom dia, gol 9277 no ponto de espera da 10 para 11. 9277, autorizado alinhar e decolar, registro 0, vento 120 graus, 8 bar. Autorizado o ingresso e a decolagem da 10 para 9277. 251, bom dia, Fox confere, pronto, Fox. Ocean 6251, autorizado Guarulhos, via Up Zulu 10, Taubaté, nível de voo 360, decola da 10, curva direita, saída da El, transição motiva. Transponder, 5521, controle Salvador, Aparim 120, décima 8. Correto, Xanel 6251, reporte para congestionamento, portão 5. Taxi Azul 2535 com 96 a bordo, 3h44, Campinas. Azul 2535, autorizado táxi via Índia à direita. No ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste padrão, tem um bom voo. Índia, e ponto de espera da 10, 895, 1324, 2535, com final de semana. Saída Arbor 1. Nadar Arbor 1 para o 400. Ground, good morning, Gol 1229, request clearance to Congonhas. Gol 1229, good morning. Formation Foxtrot, where is your copy? Go ahead. Gol 1229, clear to Serra Bravo, Serra Papá, via Up Zulu 10, Pobave, Up Zulu 16, and according flight plan route, flight level 360. Dial departure, Motiva transition. Departure from runway 10 with first turn right. Squawk 5522, Salvador approach control 120.8. Here to Congonhas Airport, flight plan is route, flight level 360, dial Motiva departure, runway 10, make a right turn after takeoff, 5522 on the squawk, and departure frequency 120.8. That's correct, go 1229, I just confirmed it. Dial departure and Motiva transition. After dial flight to Leda, Leda, Motiva. Dial Motiva, Motiva Leda. And dial Leda, Leda, Motiva, Motiva transition. Leda, Motiva, thank you. Correct, call ready to start up and push back gate 6. Good call. Pronto-copy, edição 3399. Afirmo, pronto-copy. Afirmo. Dan 3399, autorizado Guarulhos, via Zulu 0, Taubaté. Nível de voo 340. Decola da 10, curva direita. Saída da El, Leda, Motiva. Transponder 5530, controle Salvador, Pérez 120, versão 8. 340, Leda, Motiva, Salvador, Pérez. Curva à esquerda. 5530, transponder 208, curva à direita. Correto, Tantares 399, apenas confirmando curva à direita após a base. Correto, curva à direita. Chame para posicionamento, portão 8. Controle 2058, boa viagem. 2058, obrigado, bom dia. Controle, bom dia, Azul 2535. Azul 2535, bom dia, está sob contato radar, suba para o 340, após 2000 pés do direto de Leda, após Leda, seguindo. Afirmativo 340 após 2000, direto Leda, Leda. Voo 9277, chame Recife. Frequência 1260, alterna 128, decimal 8. 260282. Autorizado a Chiné 6251, reporte táxi. Runway 10. Full 7490, complete final, tower 118.95. 1895 Gold 7490. Tower goes evening, go 7490, final approach, runway 10. 7490, clear to land, runway 10, winds 100 degrees, 6 knots. Clear to land, runway 10, go 7490. Salve Salvador, na disputa do Mike Yankee November. Mike Yankee November, prossiga. Autorização de reboque da posição 1-3 do Pat Uno, foguete 09. Gente, Mike Yankee November, 09 já em curta final para pouso, vai pro Portão 11, após ser autorizado lá no instante. Ok, aguardando. Chame Recife no 2590, alterna 128, decimal 35. Poderia confirmar a mensagem para o 2530? Afirmativo. Chame Recife no 2590, alterna 128, decimal 35. 7490 on the ground at 31 with key to the right, contact ground 121 decimal 9. Next to the right, calling ground at 129, we go 7490. Oceana 6251, autorizado táxi via Pátio e Taxi Índia, com espera torre 1 no 8 da 95, ajuste padrão, tem um bom voo. Pátio, Salvador Ground, good evening, Gol 7490, runway indicated. Gol 7490, good evening, approve the taxi to Maneuver via Alpha and Juliet, gate 11. Alpha and Juliet, gate 11, Gol 7490. Salvador, Gol 1229, para o taxi, na minha posição 1. 229, contendo com a equipe de solo, faz a passagem do 37 da companhia, vai ingressar no pátio principal, tem livre de estiver acionamento após o táxi. Afirma, confirmando após o 37 da companhia passar a retaguarda. Chile B2 circula, autorizado a linha de colapso, está no zero, vento 1, 1, 0 grau, 7 metros. A gente está usando o zero, meu Deus. Estão 3399. Estão 3399, fazendo com a equipe de solo. Após passagem do 37 da Gol, neste momento ingressando no pátio, vai parquear no 11, tem livre feedback acionamento após táxi. Pode falar. Dois cinco um aos 36, controle 1308, boa viagem. 308, boa. Controle de Salvador, aqui na 6251. 251, está tudo contratado a sua. Após 2000 pés, vai direto Lesa, após Lesa Mótima. Após 2000 Lesa, Lesa Mótima, 6251. elevadora 362, Icono, solicita desvio à direita por 20 milhas. Confirmo por 20 milhas? Afirmativo. Gente, aguarde coordenação para o Edmótima. Aguardando. 295, ajuste padrão, tem um voo. Vamos lá, senhor, aguarde. Meia 251, após desvios, vou entender. Após desvios, entender. Obrigada. 6251. Salvador, Santeres 399 para táxi, com CLB 1973. 1973 a bordo, Cinti, TAN 3399, informa alternativa e autonomia. Interna Galeão, autonomia 0407. Enter, autorizado táxi via PAT Índia. No bom espera, torre 118, décimo 95. Ajuste padrão, tem um bom voo, TAN 3399. TAN 3399, bom dia. TAN Mike Yank 90, na escuta. Siga pro Mike Yank 90. Mike 90 autorizado, reboque até o gate 9, reporte até no... Cliente, reportarei. Salvador, 229, autorizado a linha de colapso 0, vento 1, 0 grau, 7 nós.